envolvidos na onda daquela fita. O que ia rolar naquela noite ninguém sabia ainda. Com certeza fazer a boa meta principal. Ninguém pensava, véi, no pior, no mal. Adrenalina mil, sangue quente, puro veneno. Que vai pegar o que vai rolar? Vai vendo todos os cinco. Muita moral no 5-7. É só chegar, anunciar, pegar o flagrante e pinar. Parece fácil demais, mas não é assim não. Essa atitude toda vem de uma tragada, num mesclado ou de uma cafungada. Os dois mais velhos na parada vão na frente, anuncia o assalto. Cliente deita no chão, funcionário mãos pro alto. Enquanto isso os outros três dão o pano. Bem que dessa vez eles bolaram um bom plano. Se o comédia do segurança der uma de herói, aê, atitude não falha. Dedo mole, blow, blow, blow. E fode com a vida do canalha, sem dar esparro pra quem passar nem perceber. Sempre um brincando pra ver se os homens não vêm. Agiliza, escalo frentista, o dinheiro ou sua vida. Se liga que tu tá na mira. Já tá me dando frio na barriga só de pensar num possível fim trágico. Não descarto, pode rolar. Mas até agora deu tudo certo, tudo beleza. Entra no carro, dá o pinote, pá, firmeza. Cinco maluco na fita, cinco maluco na fita, cinco maluco foda. Cinco maluco na fita, cinco maluco na fita, cinco maluco na fita que foi foda. Aí, tem que ser malandro, tem que ser. Não dormir no barulho, não dá mole no bagulho. Aí, tem que ser malandro, tem que ser. Mas no barulho nunca mais fica lá em pé. Aquele esquema era bem bolado. Na saída pra BR aquele posto era bem marcado. Nada podia dar errado, nada. Voltar pra quebra com dinheiro, com a carreta ripada. Daquele playboy comédia lá da sul. Que nem se deu conta quando levaram seu Omega Azul. Nem se deu conta nem deu fé. Agora ele sua puta de olhos verdes, se quiser vão a pé. Mas antes de ir embora, registra queixa no DP. O cara é um playboy, tem dinheiro pra caralho. Então vão logo resolver. A civil é acionada, queimando o chão. Pra que isso? Querer botar pressão, mostrar serviço. Enquanto na candanga outro posto era roubado, os camaradas se tocaram no enquadro do fato. Uma câmera mocada filmava tudo. Um de toco, o outro de bombeta, o Omega no escuro. Placa filmada CAP057, crime de assalto a posto. Aí é só um teste pra abalar sua estrutura. Empunha, puxa, engatilha na cara dura. Os homens já estão ligados, aí já era. O esquema tá furado, maluco, fudeu tudo. E os caras não tão nem aí, foram pro bar comemorar. Daqui pra frente é o terror e o bicho vai pegar. A ideia daqui pra frente o bicho vai pegar. É. Cinco maluco na fita, cinco maluco na fita, cinco maluco foda. Cinco maluco na fita, cinco maluco na fita, cinco maluco na fita que foi foda. Aí, tem que ser malandro, tem que ser. Não dormir no barulho, não dá mole no bagulho. Aí, tem que ser malandro, tem que ser. Mas no barulho nunca mais fica lá em pé. Fudeu tudo, bé, eu sei, bé, cê pode bé, botar fé. Candangue lá do sul, de no black nego der. Os canas já chegaram dando ordem de prisão. Ninguém pagou pau, todo mundo de arma na mão. Na troca de tiro, rolou algo fatal. Um dos malucos foi atingido na cabeça e tal. Os outros quatro quando viram ficaram zoados. Arma no chão, a rendição é o fim, caralho. Final imprevisível sem comentário algum. Sei que aí embaça, sei que se foi mais um. Aplausos pro sistema, um ponto a seu favor. Pra polícia, menos um que aprontava o terror. Silvio Linhares faz a cobertura da FTV. Correu Brasiliense, prato cheio pra começar o dia. Vários assaltos a portos de gasolina. Na Asa Sul, Candangolândia, Ceilândia, Samambaia Sul, Taguatinga. Ai maluco, se liga. Essa porra de assalto a posto não dá camisa pra ninguém, morô? É isso aí, eu também tô na fita. Cinco maluco na fita, cinco maluco na fita, cinco maluco foda. Cinco maluco na fita, cinco maluco na fita, cinco maluco na fita que foi foda. Aí, tem que ser malandro, tem que ser. Não dormir no barulho, não dá mole no bagulho. Aí, tem que ser malandro, tem que ser. Mas no barulho nunca mais fica lá em pé. Cinco maluco na fita, cinco maluco na fita, cinco maluco foda. Cinco maluco na fita, cinco maluco na fita, cinco maluco na fita que foi foda.